vive me procurando nele. Hoje está com ele, sua cabeça está em outro lugar. Até o seu sorriso é de mentira. Olha que ironia, você tá querendo me comparar. Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo? O gosto pela roupa, a cor do vestido. Duvido que ele foi além do que a gente foi. Eu fico imaginando vocês dois, mas eu duvido. Duvido que ele te amou mais do que eu te amei. Ele também usa preto, tem os meus defeitos. Gosta de cabelo cacheado. Sei que ele quer ser eu, ele é quase eu, mas não é ele quem você quer ter do lado. Ele também usa preto, tem os meus defeitos, gosta de cabelo cacheado. Ele nunca vai ser eu, não deixe ele saber que ainda ama o seu passado. Comigo, o gosto pela roupa, a cor do vestido. Duvido que ele foi além do que a gente foi. Eu fico imaginando vocês dois, mas eu duvido. Duvido que ele te amou mais do que eu te amei. Ele também usa preto, tem os meus defeitos. Gosta de cabelo cacheado. Sei que ele quer ser eu, ele é quase eu, mas não é ele quem você quer ter do lado. Ele também usa preto, tem os meus efeitos, gosta de cabelo cacheado. Ele nunca vai ser eu, não deixe ele saber que ainda ama o seu passado. Ele saber que ainda ama o seu passado.